6065, prepare a sugestão voo na Band Copy. Leme 251, prepare a sair do São Bruno, número 2, cópia. Ucrânia 075, Torre. Está confirmando, decola da 17. Oceania 075, autorizado São Paulo, Congonhas, direto do Luma 0 por base, após sair conforme rota. Livro de voo 380, sedação Vono, Leda, Motiva. Decola da pista 17 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5460, controle 120, decimal 80. Sedação Voono, Leda, Motiva. Decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5452, controle 120, decimal 80. portão 7, autorizado pelo Itaí. Chilena 075, autorizado CAP, reporte na Tancrei Lima. Salvador. Ok, por favor, Thank you. que a pista está agora liberada, deixa para 2.5 aí. O jeito é 0.08, só final de setor de mão de elevo, o jeito está ligado. Considero estar na posição de status do dia da operação do Canete, eu estou na posição do jovem e do dia da operação na pé 3.6. A gente está na posição 1.008. Deixa até 2010, sem eco ou na taxa gol. Eco, golf, sim, gol. 9000. Mas eu tenho que sair, tá? A chama mais alta é de qualquer lado. Nice, 744, unit 1008, clear approach, standby landing clear. 754, clear to 9744. O nome 772, no solo 04, libere à direita, via eco, alfa, reporte antes do Juliette. Go 974, 7 Saturno Sky Alpha Kilo, position is 1 Romeo Echo 3. Alia 251, autorizado, decolar, sistema 0.050 graus, 05 nós. O 9761, após a rolagem do reposto da Bianca, autorizado a alinhar e manter carteira no zero. Voo 9761, autorizado de decolar, sistema 0.040 graus, 05 nós. Voo 9761, contato Miranda Colares, 5 3 0 via saída, 5 1.